nossa cama. Da boca pra fora não me quer, mas sabe que me ama. Me enlouqueço com esse seu jogo de sedução, no gemido sem dor, no queimou da paixão. Traz de volta esse amor, oh, oh, e o resto a gente entrega ao coração. Está com raiva da minha boca, mas quer os beijos meus. Diz que eu não toco mais seu corpo. Já te fez mais feliz do jeito que faço eu. Tô sentindo falta do calor do seu corpo na nossa cama. Da boca pra fora não me quer, mas sabe que me ama. Me enlouqueço com esse seu jogo de sedução, no gemido sem dor, no queimou da paixão. Traz de volta esse amor, oh, oh, e o resto a gente entrega ao coração. Está com raiva da minha boca, mas quer os beijos meus. Diz que eu não toco mais seu corpo. Alguém já te fez mais feliz.